Aonde foi que eu me perdi? Aonde foi que a gente se perdeu? Pois é, tá bem mais frio do que era antes. E esse silêncio tá muito irritante. Aonde está você? Tô com saudade de te ouvir gritar do quarto e fazendo drama. Deixei uma toalha molhada na cama. Aonde está você? Que não viu que eu cheguei, já era madrugada. Não me acostumei sem você pra me cobrar nada. Sem me falar nada. Quem tá pagando a conta agora é o coração. E me idiota que não te deu atenção. Ele deve tá fazendo mais do que eu fazia. Chamando 3-4 vezes por semana. É menos um vagabundo na sua cama. É, eu não te merecia. Aonde está você? Tô com saudade de te ouvir gritar do quarto e fazendo drama. Deixei uma toalha molhada na cama. Aonde está você? Que não viu que eu cheguei, já era madrugada. Não me acostumei sem você pra me cobrar nada. Sem me falar nada. Quem tá pagando a conta agora é o coração. E me idiota que não te deu atenção. Ele deve tá fazendo mais do que eu fazia. Te amando 3-4 vezes por semana. É menos um vagabundo na sua cama. É, eu não te merecia. Quem tá pagando a conta agora é o coração. E o idiota que não te deu atenção. Ele deve tá fazendo mais do que eu fazia. Sua cama, é, eu não te merecia.